back, relax, take a chill with me. Hard times, some people need the same old thing. We got a server in your battle, you're so fun to swing. We think I'm playing a game, I had it. That's why I come true, you know what to do. Make me feel, keeping it real, yeah. Cause we rock the spot, we represent Brazil. $100 bills, $100 bills, blah. I don't wanna wait in vain. Me faça sentir que o seu amor é real. Me faça sentir que o seu amor é mil grau. Me faça sentir que você é o meu bem. Me faça sentir que o nosso amor vai além. Que cê tem o sonho imortal do amor que cê tem. Magia no seu cheiro de flor, flor da vida. Bonita, formosa, me mostra tudo que tu sente. O quanto tu gosta de mim. I don't wanna wait in vain. Quero sentir o seu amor, princesa, pra te amar. Quero verdade e amizade pra nós namorar. Quero você no meu dia, quero amor no desejo. Quero tu na minha noite, eu e tu, vários beijos. Sola vibral, alma gêmea, flor e pó na trim. Se tu me ama, mostra agora que tu tás afim. Que tá gamado em mim, que quer ser minha lady. Que tás apaixonada, que é amor pra sempre.